Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. Eu nasci lá no finzinho desta década maravilhosa. Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu queria muito ver o Jovem Nerd de calça croquetada, boca de sino, ao som de disco music. Nunca verá. Aqui é o Marabad, o Fanatic. Eu já estou bebericando o 77 para entrar no clima. Aqui é a Zagal e estou com o meu livrinho de citações de cinema aqui nas mãos e vou ler. Você c*** uma dessas garotas e elas pensam que você tem que dançar com elas. Ah, meu Deus! John Travolta em Balas de Sábado à Noite. É, Zagal sempre fala essa frase. Inclusive, quando eu falei 77, é o drink preferido que se bebe o filme inteiro, né? Ah, exato. É, só falo em 77. E é uma coisa super simples, é um whisky que é Seagram 7, que o Seagram ele fabrica o Chivas, ele fabrica outros whisky, mas tem esse que é o Seagram 7, tem um 7 no rótulo da garrafa. Ah. E você misturava com 7-Up, era só isso. Que beleza, muito bom. Então, nós vamos falar hoje sobre o primeiro Nerdcast musical. As pessoas pedem pra gente fazer, né, que é sobre música, né? Aproveitando o adendo que o Team Fashion vem no final de semana, vamos falar de música, né? É verdade, pô, perfeito. Né? Perfeito. As cagadas estão aí, né? A gente nem tinha pensado nisso. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Aproveitando o Team Festival, nós vamos fazer um Nerdcast sobre Disco Dance. Olha aí, os anos 70. Porque, cara, se a gente vai falar de música, a gente tem que falar da base. Nós temos que falar antes que mais nada dessa época em que a música popular estava surgindo, quer dizer, anos 60 antes, já, né, a música já estava popularizada, rock and roll, Elvis, Beatles, Chuck Berry, etc e tal. Mas nos anos 70, cara, aconteceu algo. Se você quer levantar uma festa, cara, bota disco. Todo mundo levanta. É mesmo. Entendeu? Esse negócio de dance, get down, dance, música eletrônica é um saco. Esse Nerdcast tem um subtítulo que é Homens que Cantam Fino. É legal que eu falei esse Nerdcast há muito tempo. Mas olha, vamos fazer uma ressalva. Tem um que cantava grosso pra cacete, que era o Barry White, né? Porra, extremo, né? Uma época de extremos. Então vamos nessa, vamos pros e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos e-mails do Nerdcast. Sim. Lembrando que você pode ganhar um MP3 player, um MP4 player, R$250 no Submarino, ou R$50 também no Submarino, camiseta Jovem Nerd, tudo isso faz parte dos prêmios da promoção Jovem Nerd é, que já está acabando até o último dia de outubro, prestem atenção, você vai lá, se cadastra, preenche uma pequena pesquisa, e responde, né, termina a frase, o Jovem Nerd é, o que que o Jovem Nerd é pra você? Nós queremos saber de você e vamos premiar as 5 melhores frases com esses maravilhosos prêmios. É só você ir no jovemnerd.com.br, tá lá na vitrine bem grande, promoção, o Jovem Nerd é, clica lá que explica tudo. Aí nego pergunta, pra que que tem que preencher essa merda, mas que saco? Por que, Jovem Nerd, por tem que preencher? Porque nós precisamos para trabalhar melhor para você. E para vender o espaço publicitário disponível no nosso site. Nós precisamos ter uma pesquisa do nosso público, precisamos entender quem ele é, onde ele vai, o que, que ele gosta, etc. Essa coisa é normal. Milhões de empresas fazem esses questionários, entendeu? Nós precisamos também, não é? A verdade transparente é essa. Então, para estimular você a gastar 10 minutinhos lá preenchendo, a gente dá esses prêmios maravilhosos. Então, os senhores, deixem de ser fanfarrões. Fanfarrões? Preencham os questionários, por favor. Exatamente. Vamos lá, cara. Nós estamos concorrendo a melhor podcast do mundo! Cara, tá aí, cara, a comprovação do que eu venho falando há muito tempo. Nós somos os melhores do Brasil e agora no Top 10 Mundial. É, o nome do prêmio é The Bops, que é o The Best of the Blogs, um prêmio... Não tem nada a ver com a lanchonete, não, né? Não tem nada a ver. Então eu fui lá outro dia e tomei um desses milkshakes novos de banana e... Maçã, é bonzão, cara. É bom. Pô, crocante, estilo maltine, é sabe? Pô, muito bom, cara. Bom, então, The Best of the Blogs é um prêmio organizado pelo Deutsche Welle. Olha, é assim que se pronuncia? Deutsche Welle, é isso. É uma rede de comunicação, né, cara, de notícias, tem em vários países. Uma agência, né? Como se fosse... Uma agência de notícias. Sim. Exato. E eles premiam já na terceira edição e dessa vez nós estamos entre os 10 melhores podcasts agora do mundo. Veja bem. Nós não fomos lá e nos inscrevemos. Olha, gente, nós somos... Não, não. A gente... Eu soube isso lendo o blog do Inagaki. Exatamente. Pensar em Enlouquece, que também está participando. Eu já votei nele, que é muito bom. Exatamente. Tá concorrendo ao melhor blog em português. E aí a gente tava lá. Entre 7 mil sugestões de internautas, apareceu o Nerdcast e ele está lá. E o que acontece? Nós já sambamos pra cima e pra baixo. No início dessa semana a gente tava em primeiro. De repente, tum, caímos pra quarto lugar. Agora estamos em segundo. Como assim? Galera, vamos votar nessa porra, maluco! Olha, é uma vergonha não pra nós. Pra vocês. Exatamente. Ouvintes, né? Se nós não ganharmos essa parada. Porque isso vai demonstrar o descaso dos senhores em relação a este programa. Exatamente, que nós sabemos que tem plenas condições de ser o campeão. Então, senhores, por favor, vão lá e votem e façam os parentes votarem. Isso. E os funcionários, isso. Os patrões, professores, colegas, namoradas, amantes, dane-se. Exatamente. Eu quero votos em uma enxurrada. A gente recebe tanto elogio toda semana, então tá na hora de provar os elogios, pô. Se você gosta mesmo, bota lá, não precisa nem se cadastrar, é só botar teu e-mail, preencher lá um negocinho, um númerozinho maluco de segurança e, pum, votou. Excelente. Tem dois prêmios, se eu não me engano, um de júri popular, vocês, isso. E outro do júri selecionado com várias pessoas de países diferentes. Isso, incluindo a Soninha. A Soninha. Soninha, você tem uma obrigação moral de votar, né? Exatamente. Disso, né? Muito bom. E não é só isso, Azaghal. Não é só isso. Não, não? Parou por aí. Não parei por aí. Nós, sim, estamos concorrendo a outro prêmio. Um prêmio nacional chamado Best Blogs Brasil. Com Z. Com Z. Sim, Brasil com Z. O Best Blogs Brasil está também organizando um prêmio nos melhores blogs de 2007 em várias categorias. E nós estamos lá também em melhor podcast. Para bolas. E nós estamos concorrendo com o Radar Pop do nosso amigo Cris Dias, não é? Sim. E do... Vai Comer Poeira. Olha aí, olha aí. Intimidade. Eu tava falando com ele hoje no... No Instant Messenger. Uhum. E aí ele falou assim, não, vocês vão ganhar. E aí ficou aquele negócio, não, e eu falo, não, você que tá aí há 1000 anos, vocês estão rasgando seda. Sim. Aí ele falou, ah, pô, se, quando vocês ganharem, eu, vocês vão subir lá e eu vou fazer aquela cara de pato, de concordância, sabe? Aí eu falei, ah não, cara, quando tu ganhar, eu vou, sabe, tá escando. Levantar e ficar reclamando, sabe? Câmeras botando 5 candidatos e eu levantando e falando, puta que pariu, mas que merda! Ai, ai, muito bem, também quem está no paro é o Braincast do Brainstorm 9 do nosso amigo Carlos Merigo também. É tudo em casa, é, né? É todo, cara, mundo da mesma casa, todo mundo, mas a gente vai ganhar, né? É, gente, não, a gente espera ganhar, se vocês votarem. Não, não, não, não, não, não, a gente não espera nada. Se a gente não ganhar esmagadoramente... Olha, não é que vocês não se sintam ameaçados, eu estou ameaçando mesmo. Não é uma impressão. Se a gente não ganhar esmagadoramente nos dois, cara, eu paro de fazer podcast. Ah, querido! Paro! Eu não nem sei qual é o prêmio, eu nem me importo com o prêmio, cara. Eu estou só pelo ego. Muito bom. Então, o site é bestblogsbrasil.com, Brasil com Z. Entra lá, vota só esse aí, você tem que se cadastrar, mas é rapidinho, bababá. Não é um cadastro com 1 milhão de perguntas, é super rápido. E você vota no Nerdcast, pelo amor de Deus, galera. Tem que ter, cara, tem que ter milhares de votos, não pode ter... Se não tiver mais de 10 mil votos, um abraço, eu tô com... Sério, tô falando sério, não tô brincando não. Pois é, cara, você, olha, tudo que você tem que fazer pra agradecer o Nerdcast, pô. A gente gosta dos elogios, mas, pô, faz isso. Vai lá e vota, rapidinho, pronto. Isso. Fica super feliz. Vou falar em cast... Esse final de ano, estamos cheios de programas com participações especiais. Verdade. Pessoas, internet, blogosfera, cinema nacional e por aí vai. Exatamente. Aguarde para mais novidades. Vai ser um fim de ano movimentado. Vai, vai. Temos que avisar também que estaremos no dia 2, dias de finados, na Fast Comics, a 13ª edição da parada. Sexta que vem, dia 2 de novembro, rapaz, Fast Comics em São Paulo. Mole, mole, a gente vai estar lá, a gente vai estar vendendo camisa Jovem Nerd com um novo modelo, Azaghal. O modelo vai ser lançamento mundial. Mundial da Fast Comics, exatamente. E vamos dar uma pequena palestra lá, não é, Azaghal? Como não? Ah, por que não? Dia 2, às 15 horas, é a nossa palestra lá na Fast Comics em São Paulo. Entre aí no site do Jovem Nerd pra você saber mais informações. Vai ser muito bacana e vamos estar lá vendendo camisas. Vai ser lançamento mundial de uma camisa exclusiva do Jovem Nerd. Do Jovem Nerd, exatamente. Exatamente. Isso. Antes da gente começar a ler nossos e-mails de texto, eu vou fazer um jabazão pro Tucano. Acessem o blog do Tucano. É. cancerjack@blogspot.com. Tem o link lá na home do jovemnerd.com.br. Pra quem gosta de polêmica e assunto controversos, cara, não tem lugar melhor. O Tucano tem um mini podcast lá, uma coisa que ele fala e reclama da vida e fala no megafone, grita e... Você escuta, é bem polêmico, é bem engraçado. Pô, mas o podcast, esse mini podcast dele é bem feito, cara. É, muito bem feito, é o Tucano, né, tem cara? Tem um ritmo muito legal. Então, acessem cancerjack.blogspot.com. Renato, 22 anos, Recife. O cara que fez o Sargento Hartman e no Nascido para Matar, o Full Metal Jacket, isso que a gente comentou no Nerdcast passado, a Tropa de Elite, é realmente um militar. R. Lee Ermey. Era instrutor dos Marines e consultor técnico do filme, para ajudar a compor exatamente a parte do treinamento. Segundo o MDB, o Liam gravou uma fita onde ele xingava por 15 minutos sem parar e sem se repetir, Azaghal. Cara, parabéns, cara. Como é que era que ele falava? God was here before the Marine Corps, so you can give your heart to Jesus, but your ass belongs to the car! O cara é muito bom. E aí ele ficava xingando e tal, o que agradou muito os produtores, especialmente Stanley Kubrick, que acabou contratando para fazer o papel do sargento. Depois disso, Liam atuou em vários outros filmes, mas fazendo sempre o mesmo papel, o milico louco. E ele, inclusive, o soldado de plástico, Sergeant, no Toy Story. Muito bom. Eu sabia que eu conheci aquela voz em algum lugar. É isso aí, continue bom trabalho tanto no site quanto na loja, principalmente no Nerdcast. Vou falar em loja, né? A gente fez a base de um monte de coisa, falou de um monte de gente, então falou da Nerd Store, que está lá vendendo enlouquecidamente. Com novos colecionáveis muito bacanas, entre no nerdstore.com.br agora! A gente, semana passada, tava sem fazer nada, aí resolveu, eu vi um embrulho lá no nosso departamento de logística. Eu falei, olha só, esse cara mora aqui perto, vamos entregar em mãos? Ah, é verdade. Aí o Jovem Nerd ficou, pelo amor de Deus, né? Aí a gente foi, a garota do Jovem Nerd foi até a casa do Tácito. Exatamente, do Tácito. E aí eu liguei pra ele e falei, Tácito, desce aí que a gente tá com o teu pacote aqui, tua encomenda. Aí ele ficou, hã? Falei, cara, tu não mora aqui no 21? Ele, Então, cara, o Azaghal desce aqui que a gente tá esperando. Pô, tá bom que eu vou. Desceu, todo feliz. Ele é namorado da Heavy Metal dele, amigo do Mario Abad. Foi muito bom, foi quase um Gugu, né? Foi quase aquele negócio do Gugu. Que ele chega na vila e aí vem a vizinhança inteira. Exatamente. A gente podia começar a fazer isso, né? Então na casa do cara, ver se aí tem camarão na geladeira. Você tem uma escova de dente! Ele procura a escova de dente e tal. Interação total com os nossos leitores consumidores. E eu e Azaghal ainda ganhamos um CD da Andrea Pietro, da banda dela Ocean Soul, de Heavy Metal, amiga do Marabás. E gostamos muito, agradecemos muito pelo presente. Mikael, 24 anos, São Paulo. Eu gostei do filme. Ele fala do Tropa de Elite. Isso. Muito. Agora, falar que o método do Capitão Nascimento funciona é no mínimo inocência. Na hora que eu vi os policiais matando o chefão lá do morro, eu pensei, amanhã já tem outro. Pra cada traficante que matam, surgem outros três ou mais. É fácil falar, mata tudo esses bandidos, e não ver o histórico deles. O que eles sofreram, o que faltou para eles e não faltou para as classes mais beneficiadas. Assim... Mas existe. O cara não tem o que fazer da vida, não tem nada e vai. É fácil. Mas existe bandido em várias classes sociais. Sim, cara. Até nas classes mais abastadas também existem muitos bandidos. Aliás, os bandidões mesmo estão lá. Existe bandido não só de colarinho, como de violência também, bandido violento. E tem gente nas classes baixas que tiveram o mesmo tratamento da vida, exatamente, né, de tapa na cara e não sei o que lá, e mesmo assim eles não foram pro crime. Exatamente. Mas beleza, vamos lá. O que resolve a criminalidade é a educação, concordo. E programas sociais efetivos e não essas porcarias de Fumizero e Bolsa Família, concordo. Também. Pode colocar 200 Capitães Nascimentos na rua, só irão matar e não irão resolver o problema de fato. Porque os problemas sociais continuarão. A pobreza extrema continuará a existir e essas pessoas não terão opção para sobreviver, a não ser apelar para a criminalidade. É fácil chamar traficante vagabundo e de assassino. Assim, quando o cara mata, é assassino, né? O difícil é você parar para pensar na seguinte pergunta: será que se eu tivesse nascido na mesma condição que essas pessoas, eu teria sido diferente? Aquela parada, né, cara? Tem muita gente que nasceu nas mesmas condições que ele, na verdade, a grande maioria, e não vai pro crime. Assim, isso também... Não estou tirando a parada social, realmente, mas a índole da pessoa também tá ali, sabe? Por trás. O cara não é bandido só porque socialmente ele foi escrotizado, sabe? Mas tem muito que é porque é socialmente escrotizado, né, cara? É fácil pro cara desistir dessa porra e... A gente sabe. E sabe que, porra, o cara bop só, porrada, tapa na cara, não vai consertar o problema. É que nem você meter o dedo na represa, né? Beleza, o vazamento parou por enquanto, né? Mas você não consertou o problema da represa, né? Tá rachando ainda. Ele termina dizendo: já deixo claro que não sou contra os policiais, porque muitos deles vieram desse mesmo meio e também estão desiludidos quanto a uma solução que não seja da força. Mas o método deles não é eficiente, porque se fosse, a criminalidade no Rio teria diminuído desde a criação do BOP. Bom. Gustavo Guanabara, 29 anos, Rio de Janeiro. Será que ele é da pizzaria? Rio de Janeiro. Será que é filho do Chico? Aí vem a sessão Whatever. Sou ouvindo o podcast desde os primeiros episódios e desde então já apresentei o programa para muitos nerds. Sou professor de computação no Rio de Janeiro e muitos dos meus alunos conhecem vocês e o Nerdcast tem sido comentário frequente nas minhas aulas. Mas o fato é, há alguns anos eu digo aos meus alunos que o Acre não existe. Olha aí. E dou várias provas disso. Até criei uma comunidade em fevereiro do ano passado. E agora o argumento mais sinistro. Meu cérebro explodiu quando vi isso. Abra um bloco de notas. Atenção, nerds. Abra um bloco de notas. Digitem tudo em minúsculo. Acre vai pra... Não é para, é pra Globo. Isso. Acre vai pra Globo. Isso. Aí você salva o arquivo, fecha o bloco de notas e depois abre o arquivo criado e tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões, nerds. Ó, depois que vocês fizerem isso, experimente escrever qualquer outra coisa. Crê, vai pra Globo, ou vai pra Globo só. Vocês vão ver a diferença. Tirem suas conclusões, não esqueçam. Aí ele diz: muito legal o podcast, sou fã de vocês. Criamos o nosso podcast que discute tecnologia. Gostaria muito que vocês escutassem dessa opinião. Vocês são nossas fontes inspiradoras e whatever. Bem, eu só escuto se você e seus alunos, e seus amigos, e seus parentes, e seus empregados e patrões votarem no Nerdcast. Exatamente. Como o melhor podcast do mundo. No prêmio Best e do Brasil também. E no prêmio Best Blogs Brasil com Z. E a gente não tá pedindo nada demais, afinal de contas, todo mundo sabe que o Nerdcast é o melhor podcast do mundo mesmo. Já é, pois é. E agora, pra fechar nossos e-mails, o Mário Abad, o Fanatic, entrevistou por telefone quem, Jovem Nerd? Juliet Lewis, nossa pequena musa maluquinha. Toma essa, Mário Abad entrevistou Juliet Lewis, gravou isso e mandou pra gente o texto especial, lá no, tá no nosso hot site do Teen Festival. Entrevistou ela pro Jornal do Brasil e para o Almanac Virtual e nós entramos na rebarba juntos. E agora você escute a voz dela numa qualidade horrorosa, porque o Marapá gravou com o microfone no telefone. Então, uma perguntinha rapidamente, o resto tá tudo lá no hot site. Exatamente, vai lá. For me, I just try to be in the moment and be as honest as possible and play the songs we know, which are really exciting, some are powerful, and they require a lot of energy. So, well, I guess the one expectation, I expect it to be hot. I don't know, it's raining right now in Rio de Janeiro. We have last week was real hot, or real sunny, but this week we have a lot of rain. And have it be a problem, because Rio de Janeiro is not a city to be raining all the time, but here now it's raining a lot. Muito bom, muito bom. Então vamos de volta aos anos 70. Escolher músicas para os intervalos dos blocos não vai ser difícil, né, Jovem? Não, cara, vai ser difícil. Qual escolher? Qual das fases? Né? A gente faz vários intervalos de bloco. Vamos para outra agora, por exemplo. Entra outra. Muito bom, muito, cara, é muito rico, cara, musicalmente é muito rico. Eu entendo pouco de música, sei falar pouco, não tenho muita propriedade para estar aí o marabajo dele. Não, quer dizer, vou tentar ajudar, né? O que acontece? A gente tem que aproveitar para dizer que as pessoas acham que esse movimento disco music é uma coisa, dançar é outra. Aquela bola de espelhos, que é um dos maiores símbolos, né, da disco music dos anos 70, das boates e tudo mais, ela, a primeira vez que ela apareceu foi no filme 1920, vocês sabiam disso? Oh, meu Deus! Não sabia. Era de 20, que eu tô vendo. Porque naquela, essa coisa de dançar, que já começou na época dos anos 20, obviamente começou aqueles clubes de jazz, e aí tinha uns clubes mais infernaizinhos, mais menorzinhos, e aí tinha-se essa bola de espelhos, né? Essa glitter ball, você ia chamar disco ball, já nos anos 20. Eu li aqui que uma das primeiras aparições, assim, desse estilo foi antes do boom, que foi em 71 com o tema do Shaft, do Isaac Hayes, isso, né, cara? Que é, porra, isso, é algo espetacular, né, cara? É, o que acontece é que muito... a música dance, cara, ela tem uma batida que eles chamam nos Estados Unidos de four on the floor, né? Que é quatro no chão, que é uma batida que é aquela mesma batida que tem sempre, que é... E aí o que acontece? Através dessa batida, eles tocam normalmente na escala oitava, na escala décima sexta. O instrumento mais utilizado é o baixo. Uhum. É o baixo e a batida. Tanto que você não vê quase guitarra. Não existe guitarra em dance music. Diferente do rock, que a guitarra é o instrumento principal, nesse dance music dos anos 70, ela é só um coadjuvante. Então, há uma série de instrumentos eletrônicos. Não confunde música eletrônica com instrumentos eletrônicos. E uma série de orquestrações por trás. Com metais muito fortes, com saxofones, as coisas todas. E é isso que eu estilo musical, quer dizer, e o Shaft é um dos primeiros a abrir com esse tipo de batida, que chamam Four on the Floor. Aí depois disso foram surgindo outros artistas, né? Palavra francesa, discotheque, né, eles usavam pra denominar, né, os clubs, né, as boates e tal, e a gente chamava de a discoteca, danceteria, né? Você frequentou muitas danceterias, Marabade? Olha, eu vou falar uma coisa, eu, como eu tinha irmão mais velho, sempre facilita, né? Porque eu sempre fui alto, né, eu sempre fui, então meu irmão ia pra essas coisas e eu conseguia entrar com ele, né, carteiras falsificadas, a história, né, toda, né? Então eu consegui entrar não foi a maior discoteca que houve, acho, inclusive, no Brasil, desculpe os paulistas, mas no Brasil mesmo, nos anos 70, que foi a New York City. Foi na época, tudo que era filme que faziam de discoteca, novela e tudo filmavam na droga da New York City, entendeu? Uhum. Que era comandada pelo Ricardo Taponier, que botava aquelas sirenes, aquela coisa toda, tocava uma sirene, as músicas não eram muito encravadas uma na outra, não. O cara simplesmente pegava o mix e juntava uma música na outra. Não era tipo assim, que hoje em dia a sofisticação, os DJs, né, que juntam a batida de uma forma que você não percebe que uma música entra na outra. Você percebia que uma música vai entrando na outra, é diferente. Uhum. E aquela Babilônia? Isso foi anos 80. Isso é bem depois, isso é bem depois. Tá louca, cara. Chico Recarei, é isso mesmo? Eu entrei nessa boate, eu tinha 13 anos, cara, pra tu ver. Pois é, você era 18. Ai, gente, eu achava o máximo essa época. O máximo, cabelos malucos, paetês, mulheres com peitos pequenos, muita lycra, sabe? Eu queria ter vivido nessa época. Melissa. É, sabe? Ouro direto pra tudo que é lado. Pô, eu tava ótima pra essa época, sabe? O que eu sei é que o Marabade fez aulas de dança. Olha! para dançar igual ao Tony Maneiro, cara. Isso. É, são ginástica rítmica, botava aquela roupinha de balé e tudo, acredita nisso? É, que beleza. My hobby is ping pong and disco dance. Ai, meu Deus. Vou te falar uma coisa, isso que o John Travolta fala no filme é interessante, só que pra gente funcionava ao contrário, né? Toda menina gosta quando o cara dança, né? Todo cara que dança em boate normalmente consegue chamar a atenção das mulheres. É. Não consigo entender, porque os gays dançam pra cacete e não querem saber de mulher, né? É. Então você pegar alguém, você tinha que dançar, cara. Se você fosse todo duro, tu não pegava ninguém. Olha só, quem quer aprender a dançar com o melhor vídeo sobre disco music, cara, vocês têm que digitar no YouTube Disco Dance, você vai ver os vídeos do Finnish Disco Dancing. Cara, esse cara é o carinho, o senhorzinho e a senhorinha ensina a dançar, Deus. Cara, como ninguém, cara. Vocês têm que entrar. É demais, cara, não percam. Digite Disco Dance no YouTube, vocês vão ver o que é um mestre na discoteca. Nessa época, logo depois eu fiz intercâmbio, né? Então eu cheguei nos Estados Unidos, né? Tava fanático, coisa toda de dança. Eu cheguei até a me colocar bem, olha, no lugar deles, né? Porque há uma grande diferença. Quando eu fiz esse intercâmbio, eu fui pra uma cidade pequena. Então você não pode pensar em termos de Nova York, Los Angeles, que as pessoas dançam pra cacete, fazem. O movimento veio de lá, né? Mas o que acontece? Uhum. Na cidade pequena, todo mundo é meio duro, ninguém dançava. Então eu cheguei e foi uma sensação danada. Porra, dancei pra cacete, ganhei até um troféuzinho pequenininho naqueles bailes de dança, né? De colégio e tudo mais. Tu foi tipo o Kevin Bacon no Footloose. Ah, que ótimo, cara! Naquela época a gente não tinha muita informação aqui no Brasil. Então eu achava o Village People demais, né? Achava eles fodões, pô. Os caras fodões, um de índio, outro de moto, pô. Quero ser o Village People, entendeu? Então eu cheguei nos Estados Unidos e comprei a camisa que tu Macho Man do Village People andava com a camisa. Olha eu paguei isso, um mico danado. Só fui descobrir lá, pô, mas você gosta de dançar, você é gay, né? Falei, não, sou gay, sou homem, sou macho, Macho Man. Não, mas essa camisa aí, Macho Man do Village People, é o que atrai os gays. Eu mandando fotos aqui no Brasil, pra tu ver, cara. Eu andando de todo tipo achando que era macho, entendeu? Pra tu ver. Ah, mas eles são bons, né? Eu adoro. Não, não, eu queria ser aqueles caras. Eu olhava pra ele e falava, pô, quero ser esses caras. Pô, cara de moto. Roupinha de couro. Roupinha, porra. Chegou a deixar o bigode? Não, só tava nascendo uma penugemzinha. Acho que é mal pra cacete, né? Porque, porra, depois de você saber que Village People, São Francisco, os caras ícones gays, todos gays. E... você descobre os seus heróis que você quer ser, são gays, né? Falar dos grandes nomes da Disco Dance. Ah, pode falar logo com a ABBA, né? Que a ABBA lançou aquela música, né? Que até ABBA. Hoje, né? Dancing Queen, né? Dancing Queen. Tem o Fernando, né? Pô, a ABBA tem um milhão de músicas, né, cara? É, dezenas, né, cara? Tem um amigo que foi morar na Inglaterra, o nome dele é Fernando, e aí quando ele falava, meu nome é Fernando, aí as pessoas, Fernando, like the ABBA song, né? Aí então, tem que ouvir toda vez que ele fala o nome dele, tem que ouvir um pedacinho da música que a pessoa lembra e canta. Eu amo. Mas o Dancing Queen, cara, até hoje pedem em festa. Até hoje é. A Sarah Javanese trabalha direto cantando em festa e ela, né, sabe que esse som toca até hoje, todos. Toca, cara, a música boa não enjoa, cara. Não tem jeito. Exatamente. É aquela parada, né, Mário? A música, né? Tem a música que é descartável e tem a música que fica, né? Quer dizer, você não tem como saber. Mas essas músicas, a maioria delas que a gente vai citar agora desses grupos, cara, ficou, não acabou, cara. Até hoje é foda. E várias regravadas por diversos artistas. Exatamente. Até hoje, né? Pois é, tem músicas que os adolescentes acham que é muito maneiro da época deles e é tudo regravado. É tudo velho. Regravado, muito bom. É o que impressiona da dance music, disco music, é a qualidade e a quantidade, né, cara? Exatamente. Eu não tinha dois ou três bons, não, cara. Era uma enxurrada. Aparecia todo dia um cara foda. Eu não sei se era pelo prazer de fazer o negócio, assim. Parece que as pessoas gostavam mais de cantar, de tocar. Parece que tinham mais músicos fazendo música, né, com cara? Certeza, com certeza, com certeza. Modelos fazendo música. Naquela, né, época tinha muito mais paixão, eu acho. Mas hoje em dia, cara, é muito mais comercial. A menina tem que se vestir daquele jeito, ela tem que cantar daquele jeito. Senão, cara... O que, que você ouviu no círculo da música lá, eles falando? Que antigamente eles pegavam um cara feinho, que uma pessoa, uma mulher feiosa, que sabia cantar, dava um jeitinho nela e botava ela pra cantar. Hoje pega uma modelo que não sabe cantar nada e dá um jeitinho na voz dela no Pro Tools e bota ela pra cantar. Reverteu todo o processo. É, tem uma outra coisa que tem que fazer uma ressalva na dance music, que é muito importante: o papel dos produtores e DJs. Porque com certeza. Eles eram intérpretes, sabiam cantar, mas eles não escreviam música e não faziam a música. Isso era tudo em cima do produtor. E sem esses produtores, sem esses DJs, a dance music não teria sido o que é. Posso citar o George Moroder, que é um dos maiores, entendeu? Que, dos anos 70, que fez música pra pulsão de gente. O próprio Morales, né, que era o cara que fazia pro Village People, fez todo aquele hit, que os caras do Village People só ficavam dançando e cantando. Os caras não escreviam nada. E tinha um cara escrevendo por trás, que sabia escrever e sabia produzir aquilo. Tinha um cara por trás. Ai, que ódio. Essa frase do Nerd. E tem, não pode deixar de citar um dos maiores produtores de musicais, né? Foi produtor do Michael Jackson e tudo, que é o nosso querido Quincy Jones. Ah, Quincy Jones. Ele foi maestro com os discos, né? Mas você pode falar também daquele outro, o Tappleton. Acho que quem produziu Off the Wall foi o Bob Tappleton. Acho que foi ele que produziu Off the Wall, que tem vários hits, né? Daquele Don't Stop to Get Enough, do mesmo disco. Uh-huh. Tem Off the Wall e tem mais uma outra música famosíssima desse disco também, Rock With You. Foi o disco mais famoso dele, né? Esse disco é Rod Tappleton que produziu, era o cara por trás dessas ideias. Foi Rod Tappleton. Por trás do Michael Jackson. Pra quem não sabe, né, a vinheta do vídeo show aí que toca há 30 anos, né? É um pedaço de Don't Stop Till You Get Enough, cara. Muito bom, cara. Olha, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, cara, era a música de toda a festa. Cara, eles começavam a festa com essa música, né? Rainha da dance music, né? A Donna Summer, né? Lógico. As músicas, inclusive protagonista de um filme interessante, aquele Até Que Enfim é Sexta-feira, Thank God It's Friday, que não fez tanto sucesso no Brasil, mas fez muito sucesso lá fora e ajudou a impulsionar a discoteca quando ela tava quase acabando. Mas será que o restaurante veio depois por causa disso? Olha aí, uma coisa. Acho que é só. Never Can Say Goodbye, que foi a música que foi lançada primeiro pelo Jackson 5 e depois ganhou essa versão dance music pela Gloria Gaynor. Muito bom. Essas músicas são muito alegres, são muito boas, cara. É, exatamente. Diz que os gays adoram, né? Adoram. Gays é alegre, né? É super alegre, exatamente. Não, mas olha só, eu acho que não é só porque a música é alegre que os gays gostam, cara. Muita gente gosta. O Jovem Nerd adora, por exemplo. Eu adoro. Eu, cara, é o que eu mais gosto de ouvir, cara. É muito bom. Com certeza. Eu queria ter, sabe, hoje em dia, essas danças. Se a gente pudesse, sabe? E a gente não pode ficar falando só uma coisa, porque o Barry White, por exemplo, com a sua voz de veludo fortíssimo, era um tremendo pegador, né? Então, quer dizer... A última coisa que pode acontecer é o Barry White ter sido gay, né, cara? Isso é óbvio. Esse cara foi gay e p***eu, cara. Ninguém mais é hétero, cara. Mais um pouquinho. O que eu mais gosto, né, do Barry White são os 30 minutos de discurso antes de cada música. Exatamente. E sempre um discurso pra mulher, né? Pra pegar a mulher, né? É, cara, é muito bom, cara. Ah, cara, muita gente já pegou a mulher ao som, né, desses discursos. Pois é. É a magia, né, cara? É uma poção. You are the first, the last, my everything, né? 74. Segundo o Azaghal, nosso amigo Carlos Volto. Ah, é? Uau. Que ele só a voz que é fininha demais, né? Só a voz que é fininha demais. Aquele vizinho do Barry White, ele dava logo um tapa na orelha dele, né, cara? A voz do Caquinho, ela é bidiz, né, cara? É bidiz, exatamente. O Caquinho é uma mistura perfeita, então, né? Barry White e bidiz, né, cara? Tadinho. Cara, o bidiz é um negócio, cara, que até hoje me confunde, cara. Eu acho o Bidis fodástico. Eu sou super fã do Bidis. Tem shows, CDs, tudo, cara. Bidis é muito bom. O cara, você olha pro Barry Gibb, ele, cara, com uma cara de leão. Exatamente. Cabelo gigante, todo escovado, e barba escovada, e cabelo do peito escovado. Era tão estufado. Austin Powers, né? Não abre a boca, parece uma leoa, né? O cara abre a boca, cara. Mas sai aquela vozinha que vai quebrando todos os copos que estão na frente, cara. Olha, pra isso, sobe Modern Woman aí. Sobe, sobe. Cara. Mas vê se eu tô errada. Eles antes cantavam normal, não é? Aí um dia eles descobriram o falsete e começaram a cantar assim, não foi? Mas eles no início cantavam assim? É, a gente viu algum documentário assim, né? Falando que um dia... Eles descobriram o falsete, aí pronto! Começou. Aí começou a palhaçada. Mas é muito palhaçada, não, começou a ficar ótimo, né, cara? Cara, pô. Porque, assim, eles são um dos maiores compositores da história da música. Todo mundo compara... já gravou. Todo mundo, pois é, já gravou. Compa. Todo mundo já... Muito você bom. Olha lá, tá lá. Irmãos Gibson. Não, às vezes não é nem música que eles tocaram, né? Como não, eles podem gravar uns 10 discos de música que eles nunca tocaram. Que eles só compuseram e gravaram, outros artistas gravaram. Não, cara, é impressionante. Verdade. É muita coisa mesmo, cara. Eles são muito... Eu acho uma pena, cara. Uma pena muito grande agora que morreu um deles, né? Pô, nem me fale disso, cara. Nunca vão poder tocar ao vivo aqui no Brasil, nem, né? Quer dizer, fala, isso é uma tristeza inacreditável, cara. Sim, mas eles ficaram, eles vinham ao Brasil, cara, várias vezes e nunca vinham, né? Sempre ficou aquela coisa, me diz esse ano, me diz esse ano. E sempre, cara, acabava sendo cancelado por algum motivo, né? Uh-huh. As pessoas não apostaram muito, né? E agora não tem mais jeito, né? Agora não tem mais jeito. Quem gosta de Bee Gees não pode perder o quadro Barry Gibb Show, caralho, Saturday, cara, é Night Live. Tá o link aí, tá o link pro YouTube aí no post, com o Jimmy Fallon, com o papel de Barry Gibb. Ele é um monstro, cara, ele destrói. E o... Muito... E o Justin Timberlake, que faz o papel do outro irmão. Mas, cara, é absurdamente bom. A gente vai procurar com legenda, mas se não tiver legenda, não tem problema. Pelo menos veja a imitação dele. Cara, parece o Barry Gibb, cara. É o Barry Gibb. Muito bom. Né, tiveram uma importância absurda nessa época, né, assim, cara. Se não tivesse clube, por mais que a música fosse boa, os produtores estivessem escrevendo, ia ficar todo mundo escutando no rádio, whatever, né? É, exato. Acho que o clube mais famoso dessa época é o Estúdio 54, né? É, sem dúvida. Tem até filme. O Mike Myers é foda, filme. Mike Myers arrebenta. Ele mostra bem a realidade dessa ele época, faz, né? O Steve Rubel, né? Um dos caras que comandavam a boate, né? E aí mostra bem essa parada que a disco music, ela começou muito bem, todo mundo dançando, mas ela teve um problema, né? Um problemão. É porque junto com a disco music veio um consumo absurdo de drogas dentro das boates. Uhum. E aí com as drogas vem a promiscuidade. Então, cara, começou-se a criar um ambiente muito escroto, sabe qual é? A não ser pro Calígula, que devia achar ótimo. Mas... É uma coisa meio idiotica mesmo. O Estúdio 54, ele se tornou um lugar que, assim, no balcão, assim, do bar, tinha fileiras e fileiras de cocaína que as pessoas podiam cheirar. E tinha dias certos de festa que as pessoas iam pra transar mesmo. Meu tipo Deus. Assim, ó, quarta-feira, festa, todo mundo pelado. Todo mundo ia, todo mundo transava. Fuck fest. E as próprias pessoas que trabalhavam lá participavam. Os garçons sabiam, os caras do bar sabiam. Então era um pega pra cá e pega pra lá. Inclusive, é o comecinho da AIDS, né, cara? Porque as pessoas começaram uma AIDS total de tudo. E ninguém transando com homem com homem, mulher com mulher, tudo com tudo, entendeu? Era uma loucura aquilo. E aí isso também ajudou, né, a prejudicar a imagem da dance, da disco music, né? Acabando prejudicando, que depois vai levar até o fechamento, o final de tudo, né? Foi caçada como bruxa, né, cara? Sim, não só por isso, né? O filme Embalos de Sábado à Noite, o Saturday Night Fever, que é um dos meus filmes preferidos. Eu não peguei essência no filme. Eu achei meio, assim, louco, né? Eu não estava preparada pra ver esse filme lá. Eu já assisti tantas vezes esse filme que eu já assisti ele comentado pelo diretor. John Badham, né? Legal. Esse filme, ele foi aquela última respirada do movimento, sabe? Exato, já tava em declínio. E aí, depois disso, meu amigo, ladeira abaixo. Diferente de que é hoje em dia, que as coisas chegam no mesmo momento, até pela internet e tudo mais, antigamente um filme passava nos Estados Unidos num ano, demorava às vezes 2 anos pra vir pro Brasil, né? Uhum. Não nesse caso tá Dance Fever, mas o movimento em si. Quando o Dance Music explodiu nos Estados Unidos, aqui ninguém não tava falando de dance ainda, tava falando de Jovem Guarda. Então, depois que a coisa começou a incrementar e ficar, tá forte lá fora, pulsando, começou a chegar aqui. Quando já tava acabando lá, o troço tava pulsando por aqui, entendeu? Era diferença. É mesmo. Tanto que Dancing Days foi em 78, né, cara? Um ano depois do Travolta e quando já tava em declínio lá a disco. É, o filme, o troço já estava caindo. Era até um artigo, né? O roteiro é baseado num artigo que saiu numa revista, falando sobre essas tribos e falando sobre esse declínio e falando sobre essa subcultura das drogas e tudo mais. Era um artigo publicado numa revista. Aí o roteirista pegou esse artigo, falou com o John Berman e o Robert Stigwood, que não pode esquecer esse nome, esse produtor, Robert Stigwood, mesmo cara que produziu também o Grease do De Outra Volta, foi um grande produtor de musicais nos Estados Unidos. E ele chegou, vamos fazer um filme sobre, mas tá acabando esse movimento. Não, mas vamos fazer um filme. Pô. Aí ficou aquela incerteza, faz, não faz, faz, não. Aí fizeram um filme. O filme estourou, foi aquele sucesso todo. E aí injetou mais combustível pro movimento durar mais um pouco ainda. Isso, mas uns anos, dois anos, né, que durou, né? É. O próprio filme, no roteiro do filme, ele mostra mais ou menos esse caminho, né? Porque o John Travolta, que é o Tony Maneiro, é o cara que vivia... É porque disco não era só dançar, era o estilo de vida do cara, né? É. O cara vivia para comprar as roupas, os sapatos e ir pra discoteca e dançar e tal... E a vida do cara era hoje, era agora, sem pensar no futuro. As drogas, a putaria, tudo isso foi um problema. Mas o maior problema do disco foi justamente isso. É, estava havendo uma desaceleração na economia americana por causa, cara, dessa parada. Porque as pessoas não pensavam no futuro. Pensavam em, vou ganhar dinheiro essa semana, comprar uma roupa maneira, encher a cara, dançar a noite inteira e segunda-feira eu volto. É, então isso também se uniu a problema lá de primeira crise do petróleo e tal. Quer dizer, foi uma depressão total. Desandou tudo nos anos 70 nos Estados Unidos e, né, acabou refletindo no resto do mundo também, um pouco depois. Agora, pode receber uma coisa também, que também ajudou também a destruir, porque isso tudo são vários fatores, né? Uhum. Mas uma coisa importante também é que os produtores de rock, os músicos de rock, começaram a protestar, que eles começaram a não vender. Sabia disso? O rock começou a não vender. Ah, é? E o que acontece? E por isso que houve as pequenas rádios. Nos Estados Unidos, as rádios, a maioria delas são segmentadas, elas tocam um tipo de programação. É como aqui no Brasil, escutar tudo de uma vez só, né? Então o que acontece? Essas rádios, elas começaram a protestar. E aí houve esse, acho que foi mais ou menos 79, que o cara criou o dia da destruição do music. Foi dia 12 de julho de 79, é conhecido como 79. O dia que o disco morreu, cara. Isso aí. Os caras promoveram isso no estádio, para as pessoas levarem seus discos de dance music e destruírem, explodirem isso. Isso, queimaram os discos, né? Isso, quer dizer, isso foi feito por uma rádio, para tu ver. Então houve também esse outro lado também, houve essa pressão. Poxa, olha, estão perdendo emprego, você tá destruindo tudo, os caras de rock não estão ganhando dinheiro. Tanto que até as bandas de rock, até rock pesado, começaram a flertar com a dance music. O próprio Kiss lançou Was Made for Loving You, que é uma música de dance music. O Rolling Stones lançou Miss You, que é uma música também de dance music. Vários conjuntos de rock começaram a lançar músicas de dance pra aproveitar o embalo. Não estamos vendendo com rock, vamos lançar dance. Então a gente faz um rock misturado com dance. Até outras bandas chamaram eles de vendidos. Ah, se são os vendidos, não deveriam ter lançado essas músicas. Quer dizer, foi um conflito generalizado. Parece que foi uma besteirinha. Ah, não. Tipo assim, o grunge. Ah, o cara deu um tiro na cabeça, se matou e acabou o grunge. Não, não foi não. Foi um troço infernal mesmo. Foi uma briga de foice pra tudo que era lado, entendeu? E determinaram que... Disco Demolition Night, cara. Eles fizeram uma... montanha de discos, disco, e explodiram a parada, cara. Meu Deus! O nego tacava fogo, era meio nazista, sacou? O nego jogava os discos na fogueira. Caraca! Explodiam tanta merda lá que você sabe, né? Que acabou até quebrando um pedaço do estádio lá. Nesse dia do Demolition Day, cara, a turba enfurecida contra o disco ficou maluca e arrebentou o estádio todo, cara. Foi um teve polícia, teve prisão, teve porradaria, sabe qual é? E a galera do rock nunca foi calma, né, cara? A galera do rock, pois é. E os caras estão com ódio mortal. E os DJs de rock da época estavam incentivando ainda, cara. Então, pariu, né? Tem um filme muito legal, um filme bem informativo sobre esse momento, que é o Last Days of Disco. Ah. É, eu me lembro. É, isso aí. Bem legal, e mostra justamente esse pedaço histórico do fim do disco. É bem interessante pra quem quer saber mais sobre isso. É, pra tu ver, pra fazer um filme sobre isso, realmente, então, isso foi importante. Senão os caras não fariam um filme sobre isso. Não tem assim, o último ano do heavy metal, o último ano do grunge. Não, não tem isso. Entendeu? Não é mesmo. É porque realmente foi um movimento de começo, meio e fim. Cara, os outros... Os outros estilos musicais continuam aí. Exatamente. Isso que eu acho interessante, você vê que os anos 70, ele, antes da disco music, houve um grande avanço de bandas de rock progressivo, que eram aquelas músicas sinfônicas, músicas de 10, 15 minutos, aquela coisa toda. Então, era música muito mais cabeça, apreciativa, música clássica, enfim. O que acontece? As pessoas estavam meio que de saco cheio daquilo. Então, por isso que o dance music veio, justamente, o dance music, ele veio pra ser o oposto a esse tipo de música, que era o rock progressivo. Isso é uma música de 10 minutos, 15 minutos, cabeça, com... Não, era uma música simples, batida, pra você não pensar, pra não querer saber. A letra só falava de love isso, love aquilo, e acabou. Era uma coisa tipo assim, chega de pensar, vamos parar de pensar, vamos se divertir. Então, pra tu ver. Exatamente. Era isso aí. Então, por isso que esse movimento pegou, né? Vamos se divertir, que se ferre, que não quero pensar em nada, não quero nem saber qual é a letra da música, entendeu? Eu acho que o Saturday Night Fever é interessante porque ele virou uma referência e qual é o filme hoje em dia de comédia que sempre usa aquela coisa do terninho branco, do Travolta, né? É claro, é icônico. Dezenas de filmes, né? Até hoje tem brincadeira. O próprio Saturday Night Fever, né? Que tinha aquela paródia com o Belushi, John Belushi, o grande Belushi, que já morreu, né? Fazer o Samurai Night Fever, lembra disso? Caraca! Anos 70. E o O.J. Simpson aparecia como irmão dele, cara, no sketch, cara. O O.J. Simpson, nosso assassino de plantão, entendeu? Muito legal. Esse filme, Saturday Night Fever, ele foi um problemão gravar ele, você sabe, né? Porque o Tom Travolta era um sucesso inacreditável antes desse filme. É por causa do menino da bolha de plástico, coisa toda. Isso, de um seriado que ele fazia também. Então, cara, quando o nego sabia que o John Travolta tava em tal lugar, cara, era um inferno. Juntava uma multidão inacreditável pra ver o cara. Eles iam gravar em segredo 4, 5 horas da manhã nos lugares, cara. Esse filme fez muito sucesso. Se eu não me engano, a trilha sonora dele foi a trilha sonora mais vendida de todos os tempos. É mesmo? É, foi. Eu acho que foi barrada, talvez, não tenho quase certeza, por essa do guarda-costas, né? Eu não lembro direito agora, essa da Whitney Houston. Eu acho que ela... Deus me livre, cara, disso. As coisas que eu mais lamento é não ter... Agora é impossível, já foi demolida. O que eu mais lamento é não ter tido oportunidade de tirar uma foto em frente ao raio da boate, lá, a Odisseia, né? Odisseia 2001, onde foi filmado o Saturday Night Fever, as cenas de dança. Realmente tinha aquela pista de dança, aquelas luzes todas piscando, aquela coisa toda. Obviamente que ela ganhou mais alguns adereços pro filme, depois ficaram esses adereços lá durante um bom tempo. Mas depois o dance foi acabando, e ela, nos anos 80, acho que foi 87, 88, ela virou Spectrum. E virou, obviamente, um nightclub gay. Yeah. Na tendência, desse jeito. E aí, depois disso, ele foi demolido em 2005, entendeu? E aí fica no Brooklyn mesmo, né? Em Nova York. E é bem legal porque a Odisseia e o Saturday Night Fever mostram uma época disco, mas num olhar da galera mais pobre, né? Exato. É, 54. Bem baratinha, não sei o que lá. Enquanto no estúdio 54, nesse outro Lessons of Disco, mostra a parada, sabe, da galera com mais grana, a parada mais glamurosa mesmo, sabe? Que o galera do Outra Volta era, né, cara, a parada debaixo da linha do trem ali, né? Pô, posso esquecer de falar, maluco, a maior banda de todos os tempos, Marabade. Os caras que, sabe, chicotearam e falam You're My Bitch pra todas as outras bandas. Earth, Wind and Fire, rapaz. Ah, pô. Pois é, cara. E, olha só, não é só por mim, mas olha, eu conheço músicos, até meu sogro é músico, o cara considera realmente uma das melhores bandas em qualidade musical, cara, em metria, em tudo, cara. Os caras, sabe, a música deles é toda preenchida, cara. Você não sente falta de nada, é tudo certo. Parece que a parada é feita sob encomenda, perfeito, customizado pra você. O que nasce logo depois da destruição da Dance Music? O movimento punk, né? Pra tu ver. Exatamente. Justamente a destruição de tudo, aquela coisa. O movimento punk sai lá, o anarco-punk, né? Vem também um pouco do New Wave, aquela coisa toda, mas vem o punk com toda a força, com o Ted Kennedy, e vem aí Sex Pistols, aquela coisa toda, quer dizer. Vamos parar com essa porra, entendeu? Meu pai achava que o Azaghal era punk. Eu devia ter tido a fase também. Você era o que, Azaghal? Era revoltado. Era revoltado. Você dizia que era grunge. Eu era sinistro. Sinistro. Eu tinha medo de você. Era esse o objetivo mesmo. Eu fazia a velhinha atravessar a rua quando vinha na minha direção. Não, é sério. Tinha medo dele de verdade. a gente não pode tapar os olhos e fingir que tava tudo ok, que disco era maneiro, é, né, cara? Exatamente. Assim, eram ótimas, mas tinha muita galera perdendo a linha, sacolé? Tinha, com certeza. A vovozinha morrendo de overdose, sacolé? Hedonismo direto, troca, sabe, nem que tá ficando maluco, cara. É, com certeza, com certeza. O pessoal deu uma respirada nos anos 80, né? Anos 80 é um vácuo musical, né, cara? Não teve nada. Não, eu gostei dos anos 80. Não seja injusto, tem muita coisa boa nos 80, cara. Tem um rock nacional dos anos 80, que sempre anima a festa, o rock nacional dos anos 80. É, agora isso tá em alta, porque a galera que tá casando agora e tal, né? Esta viveu plóquia. Essa época. A gente tá tocando isso muito em festa agora, nos 80 direto. Eu acho que uma nos 80. Cara. Ah, não? Por que não? Você tá louco. Eu não consigo gostar de nada, cara. Tudo nos anos 80 é engraçado e ridículo, só que é bom também. Eu gostava da batidinha na bateria. Anos 80 é Miami Vice, cara. É blazer dobrado e sapato sem meia. Pra mim, anos 80 é isso, cara. Cara, como tivemos blazer nessa época? Anos 80 é polainas. É, ombreiras. São ombreiras. É ombreiras, cara. É verde, limão e rosa choque, cara. É, exatamente. As cores fosforescentes estavam em alta. Não, mas deixa isso outro Nerdcast, anos 80. O que aconteceu nos anos 90, a disco music começou a reaparecer, o revival da disco influenciando regravações e novas músicas. Temos aí os reis dos anos 90 baseados na disco music, o grupo Jamiroquai, que, cara, os caras são fodas, eu acho fodásticos. Eles são top, né? Peraí. Eles não têm uma música só? Não, claro que não, seu maluco. Que qual é isso, a música? Zagal? São todas iguais, cara. Não sou não, ah, você não. Tá sendo... Caraca. É uma piquinha e o cara lá pulando de lado pro outro aqui no chapéu. Que isso, é só isso que eles fazem, cara. Não, a música, as músicas são muito boas. Cara, eles fazem um repertório todo, que é muito maneiro. Eles fazem um repertório disco, mas totalmente atualizado, cara. É muito maneiro, uma mistura muito legal. O som deles é muito bom por causa disso. Cara, eu amo eles. Com esse novo disco da Madonna aí, né? O Confessions in the Madonna. Aquilo é realmente um revival total, né? Total. Ela mesmo que tava mal, né? Das pernas da carreira dela, não tava mais vendendo tanto. Ela vendeu, estourou com esse disco de novo. Ela fez a turnê mundial e tudo mais. É. O Hang Up, que aqui que é uma homenagem a essa Night Fever, né? É o Hang Up, 2005. Ah, isso, do disco Confessions on the Dance Floor, né? Isso aí. Que, pô, é totalmente ABBA, sabe? É isso aí, direto. Nosso amigo Tarantino, né, cara? Também fez uma mega homenagem a Dance Music, né, cara? Jack Brown? Final do Kill Bill. Não, do Kill... É. 13 minutos de Patrick Juvet, cara. É. Você sabe, né, Jovem Nerd, que é a luta da Orange com a noiva, né? Você sabe que eu sim, tô falando disso. Sim, é disso que você tá parece falando. Parece um meio perdido. Eu não tava lembrando qual era a cena. Ah, tá, então. Sim, a música é ótima. Diana Ross em 95, Spice Girls também, cara, tinha muito de influência. Diana Ross já era dos anos 70, Beto. Já era, ela voltou. Até a Cher no final da década de 90 voltou a cantar. Ela volta com dance também, isso aí. Exatamente. Kylie Minogue também, toda essa galera já puxando os anos 70. E né, cara, a moda tem que dar um tempo, né? Depois volta, fica maneiro de novo, tudo isso. O grupo que tá fazendo muito sucesso também, que tem base de disco, é o Maroon 5, que é muito divertido. É. Mas além dessas releituras do disco e tal, o que mais voltou foram as regravações, né, cara, e os sucessos do disco, né, e as festinhas disco, né, assim, agora. Com certeza, cara, festinha, mas isso aí, quer dizer, tem muita mistura nos 80, nos 70. A princípio, pelo menos aqui no Rio, que é o que eu conheço, as festinhas de flashback eram basicamente anos 70. Depois é que elas começaram, o público começou a ficar um pouco mais jovem, aí começou a abrir para os 80 e agora tem anos 90, toma essa. não, que horror. Vem, cara, tem anos 70. Anos 90, cara. Já é flashback. Já é flashback. Que merda, hein? Hein, Mario, outra coisa que você comentou em um Nerdcast há muito tempo atrás foi que o Star Wars, que né, surgiu em 77, também no final dessa decadência dos anos 70, que ecoou aí no mundo pop, também teve, né, a sua versão disco, né? Meco, que fez um Meco. M-S-O. Isso, cara, é muito bom, que a gente já tocou também no fundo de outros Nerdcasts, que é a versão disco do Star Wars, que fez muito sucesso, e até, quer dizer, não essa versão, mas todo o esquema pop disco do Star Wars foi zoada pelo James Belushi no Saturday Night Live, cantando Star Wars. Nossa, é demais, cara, que é demais. Tudo isso reflexo dessa época maravilhosa que a gente tem em nossos corações. Eu vivi um pouquinho, nem era um pequeno neném. Não é o Belushi, não, hein, seu maluco? Bill Murray. É o Bill Murray, cara. Bill Murray, seu louco. É o Bill Murray, tá certo. Belushi não faria isso. Nós conhecemos o Estúdio 54, Marabad. Não sei se você lembra. Ah, é. Isso aí. Hein? Abriu, lembra a época, o Estúdio 54 ali no rabo da frente? Meu Deus. Eu tive na foto. Olha essa história. O Ricardo Amaral resolveu abrir o Estúdio 54, que é animadíssimo. Que eu falei, caralho, o cara vai abrir uma parada igual o Estúdio 54, vai ser foda, não sei o que lá. Uhum. E ao lado ele abriu um restaurante, que era o PJ, PJ. É o de hambúrguer, né? E esse restaurante era maneiríssimo, que era um restaurante bem estilo New Yorker, assim, era bem legal. Aí fui eu com o Marabad, tava uma fila do... Aí o Marabad começou a conversar com um cara lá que tava tomando conta da fila, o Metris. Né? É. Começou a contar uma historinha, era amigo do Ricardo Amaral. Ah, pronto! E começou a tirar nome não sei da onde, falar da fulaninha, do ciclaninho, e aí o cara ficou amigaço do Marabad. Amigaço, cara. Porra, passa aí, senta na mesa do Ricardo que ele não vem mais hoje. E a gente trouxe, eu tô na mesa do Ricardo Amaral. Comeu pra... Ele, pô, o Estúdio 54 não tá pronto, mas se vocês quiserem, vocês podem vir ver. A gente bebeu de graça. Aí fomos, entramos no Estúdio 54 pela cozinha. Era uma merda foda, horroroso. Sério? Aí teve uma outra vez que eu fui lá, né? E eu tava com uma outra galera, e o cara já me conhecia, me cumprimentava, tava sempre, o cara ficou maluco, né? Aí, ó, agora eu vou tirar uma onda forte, vou chegar aqui com essa galera. O cara vai me abraçar, me botar na mesa do Ricardo Amaral. Uhum. Vai ser irado, né, cara? Uhum. Quando eu tô chegando perto da parada, quem é que tá lá dentro do restaurante? Ricardo Amaral. Ai, meu Deus do céu! Cara, mas eu corri muito, cara. Eu me abaixei. Você tinha que eu queria falar, olha aqui, cara, seus amigos chegaram, Ricardo. Pô, seu amigo, Ricardo, vem aqui te procurar sempre, tu nunca tá aí. Ai, que beleza. Você tinha que continuar com a maluquice, cumprimentar ele. Ai, abraçar o Ricardo Amaral, você tá com ele na mesa, né, cara? Tinha que continuar. Mas o Mário ia, mas eu não tenho coragem não, cara. Maravilha, tinha que ter essa coragem. Não, o Marabad ia fazer o cara acreditar que ele era amigo dele, que ele não lembrava. Ia deixar o Ricardo Amaral na dúvida, né? É, ia deixar na dúvida, com certeza. O Ricardo Amaral já conheceu. Imagina quantas pessoas nesse universo que o Ricardo Amaral já conheceu. Exatamente, e não se lembra mais. Cara. Pois é. Eu sei que me afobei e saí correndo. É isso, mas o Nerdcast formativo, não é verdade? Ai, estavam pedindo, né? Música. Geral, né? É divertidíssimo, divertidíssimo. Adoro disco. Escutem mais disco, é bom. Não precisa nem. E outra nem coisa, né? Vocês às vezes vão ao cinema e não riem de todas as piadas, porque muitas vezes essas piadas têm referência nos anos 70, entendeu? Então, se vocês puderem assistir os filmes originais, vocês vão se divertir mais com os filmes atuais que vocês querem ver, de engraçado, de comédia, entendeu? Exatamente. Da mesma maneira que o Tarantino busca suas referências nas décadas passadas, assistam também os filmes da década passada para vocês poderem curtir os filmes das décadas atuais. Exatamente. Faz parte da cultura, né? Então vambora, taca fogo nesse Nerdcast aí, moço.